none who've loved me as you. You're within my heart so deep. You're with me awake or sleep. And I would always want to be. Só assim do kamikaze, assim aprendi. Todo MC é um suicida, versando na base. Toda vida pra viver em prol dos outros contra híbridos. Enfrentando monstros sem perder seu ponto de equilíbrio. Seguindo sem plágio contra uma rádio que com ilusões prometem cumes. Confundidos sábios com feitiços rasos que te fazem aumentar o volume. Idealista não horrível, mas que vem com o peso que assume antes nós. Gastar o sistema, hoje eles caçam vagalumes. E te mandam viver a vida e aceitar como ela é. Como se não houvesse opção entre se curvar ou se manter de pé. Abusam da sua fé, da ignorância que é implantada por um coquete de um povo na sola do pé de mil e um burocratas. Que os idealistas se ferem, assim como meu rap diz. Herdaremos o reino dos céus, ainda que real nesse mundo infeliz. Meu peito tá aberto, mas certo da luta que travo. Pelos moleque morro pelo rap, mas não vivo como escravo. Nossa raiz é forte, somos da árvore hip hop. Sementes plantadas desde os tempos do planeta rock. Salve Bambata, todos somos frutos desse plantio. Regado a muita luta, hoje a cultura se expandiu. E o mínimo a se fazer é reconhecer e respeitar todos aqueles que contribuíram pelo hip hop, tá onde ele tá. E pode pá, que eu sei que tem vários bicos também querendo contaminar quem faz o corre pelo bem. Mas veja bem, não vou criticar ninguém, fico na minha, porém meu dever é te alertar, você decide quem é quem. Todos por um, um por todos, elementos DJ, MC, b-boy, grafiteiro, verdadeiro conhecimento. Mais do que talento ou força de vontade, é o amor pelo movimento, movimentando a cidade. É nós, um exército em ascensão. Nossa voz, instrumento pra revolução. Na vida a gente pode mais, só quem sabe faz, não deixar passar. Esquecer os nossos ancestrais é deixar pra trás o dom de lutar. Cê sabe quando a luta chama, o orgulho emana, o nome clama pelos moleques. Te faz entender que viver pela fama não é morrer pelo rap. Seguindo com fé, cheguei pra somar, me manter de pé e te levantar. Não sabe quem é, sou de TPK, não tô de migué, me deixa falar. Os querem brigar, eu vim pra lutar, os querem roubar, eu quero agregar. Valores se perderam, viemos pra resgatar. Sorriso das crianças, brincando nas calçadas, viraram sofrimentos de mães desesperadas. A violência mata, a fome mata mais. Matar somente a sua fome não é viver em paz. Fulano lá morreu, você nem se importou. Quando for mano seu, vai entender que a dor da perda é indescritível, insuportável, intransferível, intragável. E o remorso implacável, inaceitável, irmão. Não se deixa acomodar, é preciso sorrir, mas nunca deixa de lutar. Eu canto pela vida pra que a quebrada não morra e pro sistema entrar em choque sempre que ouvir essa porra. Desde o início firmei meu ofício, sabendo que viver é fácil, dá sentido à vida que é difícil. Vi os patrícios achando que é bom jogar na net e bomba com som. Só ilusão sem entender o motivo da intenção, que é Deus no coração, não é grande nem fama, isso é pro João. Puta na cama é pra cafetão, plantar ilusão é pra político ladrão. Eu não, e os vermes procriam na terra. Aceitei a treta, peguei a caneta e a besta de Oxóssi, caí pra guerra. Desde pequeno vi que se enterra é o termo desse mundo enfermo. No mar de fogo e veneno te dá um barco furado e sem remo. Cê tá lá dentro esperando afogar, sem poder nadar nessa brada. Cê quer ir pra casa, então dá as caras, abre as asas e começa a voar nesse degrau. Isso é mal, a fita é real, você se conforta, não é normal. Lamento todo momento de alma morta, falho. Então acorda pro trabalho, na porta desce a bota lá dentro, vai com arrebento e faz sua cota, caralho. Na vida a gente pode mais, só quem sabe faz.